Don't listen. Solo 18, livre à direita e chame 121-1. Direita 121-1, graças. Solo Salvador é o 5591. 1211. Identifique, chegada bom, se desça para 4 mil pés, 22 é o ajuste. Copio controle Salvador. 71, desça para 4 mil pés, ajuste 1016, chegada bom, cotejo. Colapso no zero, vento no 40 graus, 08 mais. Estou ligado à rede bipolar, 0862. 6259, decolou 23, chame o controle 198, bom voo. Controle 198, 6259, uma boa noite, tá, bom trabalho. Obrigado. Boa noite, 851. Qualquer net. Cleared, bom para arrival, descent 5000 feet, só 3701. Oi, Salvador, boa noite, Janeiro, 6259. 6259, Tubal 360, saída da área. Presente, pode ir para a Leda. 360, está presente, rua Leda, 6259, obrigado. Salvador, 5495, solicita como sinal 140. 140, aguarde uma relação. Oi, Salvador, muito boa noite, eu tenho 3897, pronto, quanto para dar 10? Boa noite, são 3897, ali mantém, pista 10. Ali mantém 10, 3297. São 3897, livre da colagem no zero, vento no meio, 0 grau, 089. Vento iniciando 3897. São 3897, decolou os 27, chamei o controle 1998, bom voo. Obrigado, boa noite. 645, ponte zero no zero, pronto. Bono 645, ali mantém, pista no zero. Ali mantém no zero. Somos, são 3897. 3897, Tubal, 340, saída da EL. 340 da EL. Da El, senhor, por 3897. Obrigado, Leda. Leda, obrigado. Bahia 45, livre decolagem 0, vento no 40 graus, 08 nós. Poderia voar a brisa, está presente? 6259, mantenha a saída, aguarde coordenação com o centro. Ah, muito obrigado. Voo 971, desça para 2 mil pés, B18 permanece livre, LS, X-ray. X-ray, obrigado. Pode voar, dono externo. Negativo, aposto pelo, foi dono. Aposto pelo, dono. 98, obrigado. Confirma. Vamos saber. Isso. Controle. O gol no 645 passa 2 mil pés, boa noite. No 645, gol 360, saída da Dial. 360 na Dial. 645 pode valer. Voando Leda, o no 645. 6259, chame Recife, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, uma boa noite. Trip 5-4-1-5, passado agora 6 milhas, encerrado, chame Ilhéus 201. Trip 545, copiou o controle? Está passando agora 4 milhas para Coral, chame Ilhéus 201, serviço na encerrada. So 851, descend 2,000 feet at meter 7018, clear the last X-ray. Descend to 2,000 feet from QNH 1018 and clear for LS approach runway. LS approach X-ray runway 10, is 851. Thank you. 3897, Recife, frequência 3325. 3325 pro 3897, senhor? Chame Recife em 13325. Ah, sim. 897. 3325, graças. Estabilizou. Gol 971 na torre agora em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Boa noite. 971 passou sim, baixa de favor. Boa noite, voo 971, no livre pouso no zero. Vento no 40 graus, ou no zero mais. Livre pouso no zero, 971. Gol 645, chame Recife em 1-3-3-2-5. 3-3-2-5 ou 3-3-2-5? 1-3-3-2-5, 25. 25. O hotel Lima Tango, seguinte, confirma o transporte acionado? 0143. Ok, reporte ingressando na CDR. Azul 851, call Salvador Tower 118, decimal 95, boa noite. Salvador Tower 118, decimal 95, muito obrigado, meu bom, it's 851. Salvador Tower, muito bom, it's 851, full established hours approach, 1-3-1-2. Solo 38, livre à direita, chame no 211. 211. Solo Tower, Azure is 851, full seven shires, approach runway 10. Roger, sorry, is 851. Clear to land 1910, wind 130 degrees, 09 knots, check landing gear. clear to land 1010, Azores 851. Landing gear, please, Azores 851. Gear's down, Azores 851. Roger. Azores 851 on the ground at 42, call 121-1 for taxi. 121-1 for taxi, Azores 851. We got one. Sané 6201, na linda cola, pista no zero, vento no 50 graus, 099. Pista linda cola, 6201. Oceana 6201, Decolois 46, chame o controle 1198, bom voo. 198, boa, 6201. 01, suba ao 360, saída da Elfa. 5, Atari Matar. Agora, Otávio Matão, reposte na hora do Otávio. Controle, Oceaner 6201. 6201, suba ao 360 na Prodileda. Prodileda 360, atendendo 6201. Controle, o Oceaname é 201. Siga. É 201, ele iniciando de meia direita, por formações, proa 230, aproximadamente 30 milhas. Ciente, 620, livre de tudo. Chame a 201, chame Recife, frequência 3325, alterna 251. 3325, 251, 6201, boa. Salvador, boa noite, voo no 168. Chegando na Mari, desceu 050. Identificou Mari 050, possibilidade de voar Itap, de altura? Pode voar Itap. Proa de Itap, voo no 68, obrigado. Flora, Telematango, através da rotatória. Telematango, Torre 1 no 895. 095, Gato, boa noite. Telematango. Telematango, confirma intenções de pouso. Mari 3, Anitta. Pátio 3, confirmando, Hotel Limatango. Pátio 3, Hotel Limatango, Sereta. Limatango, reporte uma milha fora. Uma milha fora para Caratango. Limatango, reporte no través norte da torre. Norte da torre, apontará o céu do Matango. Pode ingressar direto na Alucântara? Confirmando, o senhor solicita o ingresso na 17? Quase, tio, ingresso na 17, tá? Até parada na 17. Sim, mas é, o senhor solicitou o pátio 3, o senhor vai ingressar na final 17? Confirme. Ah, não, desculpa, desculpa, senhora. Passe 3, exatamente. Essa é a avião pousada aí, Juliette, Alfa Alfa, tá no 3, é isso? Eu não tenho informação de nenhum avião, confirme, eu tô ali matando. Pousa no pátio 3 ou vai prosseguir no 7? Vai pro 3, Juliette. Gente, reporte no través norte da torre, aguardando instruções para cruzamento da 1028 e após prosseguir para o pátio 3. Nossa, eu tô essa caratando. Tá no norte da, tá no norte da torre, da Tele Matana. Estão confirmando, só vai desembarcar passageiro e após vai prosseguir para? Após ir para aí, Marcela. No caso, se o senhor pousar em Salvador, o senhor vai ter que fazer outra notificação, o senhor tem? Sem problema, faremos. Cortará e seguirá para aí. Ok, ciente, um minuto, vou coordenar com a infraero. Ok, pode pousar, tá livre? Só da confirmação da infraero para vocês do pátio 3, até o Matão. Tá aguardando aqui no nosso. No. Só um momento, vou confirmar aqui com a infraero, estou no telefone, só um momento. Matão autorizado o cruzamento da 1028 após pátio 3, atentando a veículos e aeronaves no pátio. Vento 140 graus, 10 nós. Assim é, está visual com todas as aeronaves no pátio, está matando. Hotel Limatango ciente, solo 00, frequência livre. Livre pro frango. Desça para 2.000 pés, 1.018 permanece livre ali, X-Ray, informa final, baixar e travar. 2.018, informa final, gol 1.068. 66 para 2000 pés, 2018, livre LS. 2000 pés, livre LS, boa noite, minha bem. Salvador, TAM 3197, ponto de espera no zero, pronto. TAM 3197, Alinda, cola pista no zero, vento no 40 graus, 099. Alinda, cola no zero, TAM 3197. 5168. 168, torre agora em 1895. 1895, obrigado. Torre, boa noite, gol no 68, 367. Boa noite, gol no 68, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, gol no 68. Pequeno de vídeo, pequeno núcleo aqui, o gol no 68, já retorna. Boa noite, 66, fazendo um pequeno desvio de um pequeno núcleo aqui, já está retornando. Boa noite, 66. Reporte do localizador Baixada Travada. Já lhe reporto já, noite, 66. Livre pouso, pista no zero. Vento no 30 graus, no 1 nós. Livre pouso no zero, gol no 68. TAM 3197, decolou 08, chame o controle 1998, bom voo. Controle 198, graça, boa noite, TAM 3197. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, cruza 1200 pés, saída da El. 3197, subou 360, saída da El. 360 da El, TAM 3197. Você está 3197, a possibilidade de varmos de Mótica? Negativo, pode valer. Tá? Leda, TAM 3197. Utilizador e glide já visto no 866. 866, torre 1 no 895. 1 no 895. próximo ao salvador frequência 10895, é isso? 11895. E obrigado, bom trabalho. 2 Gol 8 66. Gol 1 8 66, continue em aproximação, aguarde pista livre. Vai, dando pista livre, Gol 8 66. Salvador, vou passar no Juliette Alfa, ponto de espera, pronto. Juliette Alfa Alfa, mantenha o ponto de espera. Mantenha Alfa. Gol 1168, salo 10, livre à direita, chame no 211. 211, gol 1168. No 866, livre pulso, pista 10, vento no 30 graus, 09 nós. Livre pouso na pista no 0, Gol 8 66. Controle San 317, pequeno desvio à direita, pro 220 por 10 milha. Juliette Alfa Alfa, linha mantém, pista no 0. Mantenha na 10, Alfa. Salvador Ciente, Olimpo 03. Uno 866, Salo Zono 3, livre à direita, chame no 211. Juliette Alfa Alfa, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Livre decolagem para Juliette Alfa Alfa. Olimpo 03, ali mantém, pista no 0. controle, tá 3117, cruzou 170 ao 360. Seguinte, tá rodando. Juliette Alfa, decolou o Zuno 4, chame o controle 1998. Ela aguenta, Juliette Alfa, reduz. Boa noite, Hotel Lima Tango, prossiga. Gente, Hotel Lima Tango, reporte pronto para a decolagem. Confirme qual é a frequência do controle 1298. Confirme quem chama a torre. Juliette Alfa. Alfa. Juliette Alfa Alfa, chame o controle 1998. Obrigado. Salvador, Papa Tango, Juliette Alfa Alfa. Juliette Alfa Alfa, suba 400, saída da El. 400 da El, Juliette Alfa Alfa. Livre decolagem no zero, vento no 30 graus, 09. Mantém, estou no zero. Vem mantendo o zero, 971.